projeto uma parte de vida que acontece na vida. Se você pudesse voltar atrás e esperar o tempo, era daquele jeito, entendeu? Coisas que passam, matam sua vida pra transformar só. Depende de você transparecer com justas medidas pra renovar verdadeiro desejo. Coisas que passam, matam sua vida pra transformar só. Depende de você transparecer com justas medidas pra renovar verdadeiro desejo. Perdoa sem que é possível, seja flexível, flexível, flexível. Perdoa sem que é possível, seja flexível, surpresa imprevisível. Recuar, porém não recuou no pente pra atacar. Não ataco, terra fé que eu planta. Diga quem plantou, já abençoar a todos com amor, mano. Já tá na terra com valor. Quanto é incrível se levantar e ser ligeiro, infalível, topo de algo imprevisível. Coisas que passam, marcam sua vida pra transformar só. Depende de você transparecer com justas medidas pra renovar verdadeiro dancer. Coisas que passam, marcam sua vida pra transformar só. Depende de você transparecer com justas medidas pra renovar verdadeiro dancer. Voltar o tempo aí, ó. Até mesmo pedir desculpa pelos erros cometidos, que nós é frágil, entendeu? Erra também nessa cinta aí, ó. A paz de vida que acontece, quiser pedir desculpa aí, fazer, ó. O irmão me perdoar, a irmã me perdoar. Eu votaria no tempo sim, entendeu? Errar é o mar. E desculpa são pra poucos, né? Tá bom. Aí, por quê? Verdadeiro tem que ser.